Primeira Rádio Ônibus Brasil do Mundo, grande alegria de estar aqui em São Paulo, encontrando com os amigos. Olha que nome bonito, e aliás, todo nome que vai Henrique fica chique, né? Jefferson Henrique, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Eu que agradeço estar aqui com você, a oportunidade, trocando essa experiência que você ensina pra gente muita coisa. E aí, com todo mundo, a gente encontra os amigos, gente que a gente já não via há muitos anos. O Caio mesmo, já tinha anos que eu não via ele, só por telefone, encontrar ele pessoalmente, né? Não tem preço. Jeff, é isso que eu digo, esses eventos reúnem o que a gente gosta, né? Que é a história do ônibus, os ônibus, né? E os amigos. Muitos que a gente conhece virtualmente, aqui por conta da rádio, muita gente que me acompanha na rádio, que eu tive a grande alegria de poder ver aqui pessoalmente, né? As famílias participando de um evento como esse. A VVR tá bom demais e você trouxe o seu ônibus aqui, que é o ônibus de cinema. Você vai saber mais detalhes, a gente vai falar sobre isso. Conta um pouquinho dessa história, né? Primeiro, por que esse ônibus? E por que esse ônibus na sua vida? Como tudo começou? Ah, começou de criança. Na verdade, eu nasci dentro de ônibus, né? Meu pai toda a vida mexeu com ônibus, então levava a gente na viagem, dormia no bagageiro, então cresci dentro do ônibus. Aí veio o negócio de ônibus antigo. Eu sempre gostei de carro antigo. Toda a vida eu falava, quando eu tirar carteira, vou ter um carro placa preta, vou ter um Opala placa preta. Era sonho. Aí não tive condição de ter e pintou a oportunidade de ter um ônibus. Coloquei placa preta e foi a realização de um sonho. Ele está do jeito que você adquiriu logo de cara? Você precisou formar e fazer uma restauração? Ele ficou muito tempo parado, ficou uns 10 anos parado de tudo, sem funcionar nem nada. Aí eu gastei, troquei os pneus todos, dei um trato, tá muito sujo. As cortinas puíram todas, as originais eu troquei. Agora o resto tá do jeito que saiu de fábrica. Pintura eu não mexi com nada, só poli ele. Por dentro, bancada, assoalho, teto, tudo original. Gente, tá lindo. Você tá vendo as imagens aí, cada detalhe, coisa incrível, né? Agora esse ônibus já virou artista de cinema. Conta um pouquinho esse momento importante também do ônibus que tá aí na telona, né? É, isso aí foi ideia do Caco Ciocler. Ele produziu, dirigiu um filme, foi no Réveillon do ano passado. Tá fazendo um ano agora e foi um filme independente com direção dele, produção de um rapaz aqui de São Paulo. Ele juntou a turma, vamos fazer um filme, uma loucura, uma aventura. Vão de ônibus? Vão. Aí juntamos a turma aí, foram 10, 11 pessoas, fomos até o Uruguai encontrar o Mujica. Fizemos um filme muito bonito. Esse carro rodou até lá. Foi até lá. Rodando mesmo, não foi na prancha, nada, foi Não, rodando até lá, aguentou tudinho. foi um road movie. O filme o tempo todo foi gravado em torno do ônibus, as discussões dentro do ônibus. Então o filme passa em torno, todo dentro do ônibus praticamente. Tá vendo? Música sobre ônibus, agora até cinema, história que se passa dentro de um ônibus, tem tudo a ver, né? Pra gente encerrar aqui um pouquinho, suas considerações finais pra quem tá te vendo ali, que tem uma paixão também como você teve. É, de veículo antigo, acabou comprando um ônibus antigo, está apaixonado, está no meio da coisa faz tempo. O que dizer para quem sonha ainda um dia em ter o seu próprio veículo, né? Não pode desistir, né? Não, de jeito nenhum. Eu mesmo, ônibus eu nunca imaginava que eu ia ter um ônibus antigo. Então, não pode abrir mão do sonho, não. Meu pai tinha sempre carro velho e eu trabalhando com ele, eu falei, eu quero ter um carro antigo. Aí apareceu o ônibus. Eu escuto toda hora, gente, não, eu quero ter um ônibus, mas nunca vou poder. E vai sim. Às vezes é a hora que a gente menos espera que acontece. Muito legal. Bom, você vai ver mais imagens aí desse ônibus aqui que tá incrível, realmente voltar no tempo. Ah, uma última pergunta. Você já tinha viajado num ônibus desse modelo aqui? Já, meu pai teve. Eu tinha 3 anos na época e era só isso aí. Eu ia pra praia, que a gente faz é turismo, a empresa nossa. Então o foco é BH para Aparecida do Norte, BH Guarapari, nas férias. Então minha vida foi em cima disso aí. Dormindo lá em cima daquele motor. Então foi isso aí. Bagageiro. Muito bom. Tá no sangue e tá na família. Parabéns, viu? Obrigado.